É verdade que na Ilíada não havia tantos heróis como na Guerra do Paraguai. Mas eram bem falantes e todos os seus gestos eram ritmados, como num balé, pela cadência dos metros homéricos. Fora do ritmo, só há danação. Fora da poesia, não há salvação. A poesia é dança e a dança é alegria. Dança, pois, teu desespero, dança tua miséria, teus arrebatamentos, teus júbilos, e mesmo que temas imensamente a Deus, dança, como David diante da Arca da Aliança. Mesmo que temas imensamente a morte, dança diante de tua cova, tece coroas de rimas. Enquanto o poema não termina, a rima é como uma esperança que eternamente se renova. A canção, a simples canção, é uma luz dentro da noite. Sabem todas as almas perdidas. O solene canto é um archote nas trevas. Sabem todas as almas perdidas. Dança, encantado dominador de monstros, tirano das esfinges, dança, poeta, e sob o aéreo, o implacável, o irresistível ritmo de teus pés, deixa rugir o caos, atónito.